Outra fita, não adianta imitar. Original sem cópia. Sente o peso da camisa. Outro nível, outra fita, não adianta imitar. Original sem cópia. Sente o peso da camisa. Patugudum, patugudum, pá. Sente o peso da camisa. Patugudum, patugudum, pá. Original sem cópia. Patugudum, patugudum, pá. Sente o peso da camisa. Patugudum, patugudum, pá. Original sem cópia. Entre artistas e ladrões, quebra da zona leste, pode ir pra que a tita fervendo. Esses puto olha na minha cara, quer tomar meu drink, vão ter que provar meu veneno. Faço o que faço da vida e saúde de verdade, que junto tá prevalecendo. Os vermes corre atrás de mim, até tenta pegar, sai fora que eu cheguei primeiro. Quer ser mais rua que nós, anda bico, sai da reta. Através de robô, seu fone, da sua forma predileta. Na cidade onde Deus é uma nota de 100, ou se estoura no game, ou se vira refém. Forte a quem cresce aqui sem bajula, ninguém. Essa porra é São Paulo, não é Disneyland. Essa porra é São Paulo, não é Disneyland. Essa porra é São Paulo, não é Disneyland. Eu já falei pra você e avisei os seus amigos. Se bater de frente com o bonde, cê vai sair fudido. Hoje é vadia sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Hoje é só as vadias sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. E o Cristo Redentor sempre de costa pra zona norte. O Cico Cico busca redenção, perdeu, perdeu, playboy. Corre, corre no pinote, o bebel tudo camisa 9. Tá de brando os caninha, narco a tulinha, joga nas 11. Fenomeno, é que a lesão faz parte do processo. Pra ganhar essa copa, se deixar, joga o ponto de tu. Já rabisque na esquadra, bom sucesso, Bento Ribeiro. Da Manágua até a Praça Lopes, fui mais de dor, meu povo. GRIME FUNK. Proibidão pra quem é, não pra quem quer enganar. Sindicato? A cobertura é minha, só sobe que eu deixar. BRME, deixa o gado tu brincar. Ronaldo, um abraço pra todas as áreas igual a churupim, tá? É que todo subúrbio favela não conhece o Zinar. Se eu sou o rei do grime, eu sei lá, só deixo você falar. Quero uísque, um oitão e uma xereca pra chupar. Bebelzinho que vem ditando o ritmo, corre da sua até Marechal. Tá aqui pra ponte, sabe que eu tô ritmo, mas novinho na cara, o crime não é bombom. Desde menor tenho fomes e vícios, não dá pra ser normal nesse mundo cão. Sempre vivendo nas costas do Cristo, neguinho esquisito, agora em ascensão. Vim da vila, da rua, do murro, eu sou cria no CEP, cria na atitude. Se eu pudesse, fazia de novo e de novo, mano, essa porra não é um filme. Não apareci na Globo, mas tem um baba-ovo sempre querendo tá do lado. No raio-x do meu saco, procura esse nego porque ele tá lá pendurado. Ninguém de fora, nós faz o barulho. Cara de pau ainda quer falar de crime. Nós é real, vocês vivem o Twitter. Nós sabe quem tá fechado no escuro. Eu quero tirar marola rodando de Vogue, mas sem safado no quadrado. Tropa montou o Exod, acionamos o Brime. O golpe tá esquematizado. Tipo um assalto a banco, um plano de fuga, mas muito bem elaborado. Esse beat é do Cezinha que rouba sua brisa e já faz o trabalho completo. Bandido balança o baile, nós que faz o ritmo trabalhando noite e dia. Só quero o skin no Rider 10 gramas de skunk porque nós merece essa se vida. Se bate o grave, ela joga, nem conheceu, mas já fraga. Viu que o bonde é a praga, vendendo rima igual droga. Bico evapora igual água, se tem mágoa afoga. Fica ligeiro com os croca, aposta contra nós dobra. Viemos do nada, trampa em silêncio e tem resultado. Esse é o branding, azul turquesa decora meu bolso. Proporcional ao quanto nós rende. Ignorado é dispensável, desacredita, se surpreende. Subiu o nível, é inegável, a gangue na pista é um incêndio. Só pra você saber que BH é quem? É nóis. Respeito pela área sempre se mantém. Bateu de frente, não abaixa a guarda pra ninguém. Só segue o plano, ciente que a vitória vem. A peça no masque, inimigo na mira, peça no masque. Dia de caça, inimigo na mira, de hoje não passa. Zona de risco, atividade é zona de risco. Conceito na área, são vários braços. Passo pela área, eu não rompo os laços. Sem embaraço, dividido o maço, é residente. Quem se identifica, corre com a gente. Respeito o LA e mantém os dentes. Pra quem tá de contra, é só peso morto. Pra quem era o brabo, tá fazendo pouco. Pesava o meu corre, hoje peso luz. Bota na conta aí do teu bucho. Nem pagando dúvida, vai ser o Gucci. porta tá aberta pra quem for somar. Pode colar só nos planos rush. Sem indireta não escondo o rush. Pode chorar, não te escuta em push. Salvador, quente pra caralho, um passo em falso, cê tá fudido. Gangue é foda, não cola otário. No labirinto, cê tá perdido. Cangaço moderno, linha 8, beco e contenção. Tô pelo meu povo, menos luto, mais educação. Muita luta, nós avança, contra o vento e contra a polícia. Mundo moderno, levanta e anda, maloca vindo, louco extremista. Prosperidade pra nós, disposição pra buscar os troféus. Foque no seu, acredite na luz, ouça essa voz, o limite é o céu. Se não tem, vai buscar, que se não cê passa fome. Tem que ter pra trocar, fala que faz, não te faz mais homem. A verdade nunca morre, tipo o sol que nunca apaga. A mentira não comove, o que eles não sabem, eles não estragam. Shakespeare do gueto, vida, várias peças fria. Você quer ser gangster, mas não sustentaria. Se eu chegar na linha, cê se assustaria. Música e verdade no garimpo é pista todo dia. Meu som tá tocando no baile, nós se bate, bunda bate. Saindo da lama de saios que late. Amo pretinha, mas paga subate. Meu gueto tem criatividade, a 10 é o mundo, eu castelo a maldade. Fala Ravi quanto lhe deixa saudade. Por causa do abuso de militares. Use sua mente pra fazer a moeda. Toda hora esteja pronto pra guerra. Cê tá na Bahia, então fica de quebra. Se manda pegar o gangue, pega, pega. Ela desce e sobe, elevado Lacerda. Quebrei coração, depois entrei na Meca. O homem não pode ter duas conversas. Preta quentinha, ela dança e requebra. Linda, se envolve mais, mete marra. Me aciona enquanto eu for a marca. Na minha cabeça só fumaça. Cada cabeça tem um som. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Nível, outra fita, não adianta imitar. Original sem cópia, sente o peso da camisa. Outro nível, outra fita, não adianta imitar. Original sem cópia, sente o peso da camisa. Patugudum, patugudum, pá, sente o peso da camisa. Patugudum, patugudum, pá, original sem cópia. Patugudum, patugudum, pá, sente o peso da camisa. Patugudum, patugudum, pá, original sem cópia.